Conversas Aleatórias. Boa tarde, amigos ouvintes. Bem-vindos à emissão número 6 de Conversas Aleatórias. A primeira do mês de outubro, neste domingo, dia 7 de outubro. Hoje vai ser um bocado diferente porque eu vou ler um texto sobre o tema que nos traz aqui hoje, que transmite desde logo, portanto, despejo tudo logo desde o início, transmite desde logo a minha opinião e depois fico à espera das opiniões dos dois amigos para fazer algum comentário ou alguma questão. Para falar em amigos, estão aqui os dois. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Joaquim. Carlos, como está? Olá, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos, então, da minha parte também, a mais uma edição do nosso Conversas Aleatórias. Está tudo bem comigo e preparado para mais um debate. Sou Joaquim. Da minha parte, também boa tarde a todos para estas conversas aleatórias e esperemos que o tema seja bem aceite. O tema é racismo, mas não é dizer quem é que é mais racista, quem é que é menos racista. Eu vou trazer uma outra perspectiva. Vou ler um texto que eu próprio escrevi já em fevereiro deste ano, num outro contexto, pegando em exemplos do desporto. É natural que neste programa eu traga vários exemplos do desporto, que é dos temas que estou mais à vontade. E então, neste texto, como fui eu próprio a escrever, já vai explicar muito da minha opinião. Diz assim, o título é O Verdadeiro Racismo. Racismo é denegrir alguém por causa da sua raça, mas racismo é também proteger um indivíduo com os mesmos motivos. Eu cresci a jogar futebol e ouvir expressões do género ficas a marcar o preto, passa a bola ao gordo, ou ainda cuidado com o pengas. Hoje, se essas mesmas expressões fossem utilizadas ao mais alto nível, no dia a seguir estaria quase certeza um processo aberto na Federação. Não é difícil chegar à conclusão que estou a escrever este artigo baseado nos recentes, na altura recentes, casos de alegado racismo no futebol. Dois em Inglaterra, dois em Portugal. Entre outros, menos mediáticos. Alegadamente, John Terry insultou Anthony Ferdinand, isto na Inglaterra, com base em discriminação racial. Por agora, tudo não passa de uma troca de argumentos, ou seja, uns a dizer que sim e outros a dizer que não. Mesmo assim, já originou um afastamento de um selecionador por causa dos alegados. Mais grave foi a suspensão de Luís Soares por alegados insultos a Patrice Evra. O Uruguai esteve 8 jogos fora e o Liverpool sentiu a sua ausência. Outra bem referência ao caso mais próximo de nós. Alain, Sporting Braga, acusou o Xavi Garcia, do Benfica, de algo semelhante. Ele ficou chateado pelo Xavi lhe ter chamado preto. E ele é o quê? Comentário de Eusébio. Pego precisamente nestas palavras para sintetizar o meu pensamento. Está a acontecer nos últimos anos um claro exagero neste tipo de assuntos. De alguma discriminação, passou-se a alguma proteção e uma certa mania da perseguição. Não deixando o alegado incidente em Braga, se as palavras foram só aquelas ou parecidas, afinal, qual foi o insulto preferido pelo espanhol de Benfica? Como li há uns tempos, num comentário escrito no site, após a demissão de Fábio Capello, que me chamem branco, eu não me importo. Infelizmente, os insultos e trocas de apupos são uma constante no futebol, caem lá fora, entre jogadores de raças distintas e raças semelhantes, ou alguém duvida que um branco insulta outro branco com a mesma ou maior facilidade com que insulta um preto. Para insultar, aproveitam tudo, deficiência física, questões religiosas, um problema de passado, alguma história conheçam do adversário, ou simplesmente tentam provocar no momento sem qualquer motivo por trás, o que não quer dizer que seja um sinal de discriminação. Pode ser mesmo um sinal de parvoíce ou de falta de nível intelectual e cultural. Aliás, na maioria das vezes é mesmo. Insultam por insultar, não olham para a cor do outro jogador, desde que seja um adversário, desde que sirva para desabafar ou para provocar, qualquer um serve. Quando me pediam para marcar o preto, estas palavras não eram sinónimo de diferenciação. Pelo contrário, estavam a indicar-me qual era o jogador mais perigoso da outra equipa, pois sabiam da sua grande qualidade. E como não sabíamos o nome ou qual iria ser o número da sua camisola, era uma forma simples e eficaz de identificar o perigo. Quando passávamos a bola ao gordo e tínhamos o maior cuidado com o pencas, o objetivo era o mesmo, em linguagem informal, identificar de imediato quem eram os colegas ou adversários em causa. Ou isto também é ser racista. Claro que estes casos não são comparáveis com o futebol de alto nível. Serve apenas para transmitir a ideia de que certas palavras ou expressões usadas pelos atletas não são obrigatoriamente discriminatórias, são apenas baseadas no insulto gratuito, já referido. Atenção que todo o conteúdo escrito até aqui se desfaz dependendo das palavras e da forma como se dizem as coisas. Mas, sinceramente, não parece que se tenham ultrapassado os limites em qualquer dos três alegados casos. Vamos até à Fórmula 1. Na minha perspectiva, esta aparente proteção nos esportes mais mediáticos com base na raça nem começou no futebol. Decorria a temporada de 2008 de automobilismo da Fórmula 1, quando, ao longo das várias corridas, ouvi diversos comentadores especializados nas quatro rodas, com os quais eu concordei de imediato, dizerem que Lewis Hamilton, que é preto, estava a ser, como se costuma enunciar, levado ao colo até ao título nesse ano. Eram manobras perigosas em pista que nunca foram sancionadas, até foram incentivadas, em parte. Eram palavras a mais que não tiveram merecido reparo. Se havia um acidente que envolvesse Hamilton, o carro do inglês era sempre o primeiro a ser auxiliado. Isto já depois de Bernie Ecclestone, patrão da Fórmula 1, e outros responsáveis pela competição, terem demonstrado publicamente em diversas ocasiões que faziam questão de ter um campeão negro na Fórmula 1. Por coincidência, ou não, viram o seu desejo realizado na mesma época. Ponto importante. Todas as ideias escritas até aqui foram pensadas e digitadas na sexta-feira, 10 de fevereiro, ou seja, um dia antes do Manchester United Liverpool. Confesso que, ao escrever este texto, nem sequer me lembrei do duelo, o que equivale a dizer que nem me lembrei que Evra e Soares tinham um encontro marcado para o dia seguinte. Depois do que vi, Old Trafford decidi esperar. E o que vi? Vi o uruguaio a não cumprimentar o francês antes do jogo, e no final do mesmo jogo vi Evra festejar efusivamente o triunfo do United. Nem no dia que foi campeão europeu o vi a celebrar tanto. Ao mesmo tempo provocava claramente Soares. Então, esperei. Primeiro, li as reações. Alex Ferguson, por exemplo, admitiu que as cenas tristes protagonizadas pelo seu lateral esquerdo não deveriam ter acontecido. Já sobre o facto de Soares não ter apertado a mão ao colega de profissão, o recado foi bem diferente. Nunca mais deveria jogar para um Liverpool. É uma vergonha para o clube. E também o que escreveu e disse em Inglaterra. O jornalista da Sky Sports fez o relato do jogo em direto quando viu as provocações claras de Evra, disse: Evra está a desfrutar do momento na totalidade. Apenas isso. Eurosport escreveu sobre o mesmo momento: após o apito final, Evra iniciou celebrações efusivas e saiu do relvado rodeado de seguranças. Ponto. Ora, eu queria ver se a situação tivesse sido inversa. E ainda houve a atitude do Rio Ferdinand, muito preto, meio preto, que não cumprimentou Soares. Os comentários locais rodearam o... Ah, foi porque achou que Soares é um imbecil. Por isso não o cumprimentou. Então eu questiono. Quem garante que Soares não cumprimentou Evra por considerar o francês um imbecil e um mentiroso no processo que envolveu os dois? E imbecis e mentirosos há por todo um lado, em todas as raças. Esperei também por reações da federação. Os responsáveis ingleses costumam estar muito atentos aos festejos exagerados, provocações para dentro, fora do relvado. Recordemos Mourinho. Passou uma semana e nada. Nem um indício sequer de alguma suspensão, ou no mínimo uma multa a Evra pelas suas atitudes provocatórias. Mais uma vez, e se tivesse sido ao contrário? Inteligente foi Soares, neste caso, porque conseguiu ficar indiferente, pelo menos exteriormente, e não fez o que Evra queria, que era reagir, de preferência com violência. Porque sabia que, caso tal acontecesse, seria o uruguaio a receber o castigo mais pesado. Concluindo. Os insultos não deveriam existir no futebol, ponto. Mas entendamos, se houvesse multas ou suspensões por cada acto de discriminação nos relvados, não só racial, teríamos processos todos os dias e jogadores castigados todas as semanas. Ainda iria ser necessário recorrer aos júniores. Mas já que eles, os insultos, existem, não coloquem qualquer indivíduo num estatuto superior de proteção, quer seja por questões raciais ou por outro motivo qualquer. Se o objetivo é haver igualdade, concretize-na, num ou noutro extremo. Como escrevi logo no início desta análise, racismo também é proteger um indivíduo por causa da sua raça. Um branco que diz o que não deve a um branco deveria receber o mesmo castigo do branco que diz o que não deve a um preto. Ou há moralidade ou bom senso, ou comem todos, lá diz o povo, e com razão. E pode ter sido aberto um precedente. É que as figurinhas de Evra pode ter sido o primeiro de muitos atos sujos que não terão qualquer repreensão, porque sabem que estão protegidos. Fim da citação. Portanto, em resumo, já disse aqui o que acho. Quem quer começar? Vocês agora dois. Falamos nós dois, porque o Nuno hoje não fala mais. Pronto, vou-me embora. Carlos, faça favor. Eu tenho uma ideia muito... Aliás, tenho uma ideia de todo e de todo semelhante. E há uma coisa que eu acho muito curiosa. Como é que eu ia dizer? É assim, há uma frase que eu acho que é racista. Que é, para mim, cebolas... Batatas e pretos é tudo no mesmo lugar, debaixo da terra. Esta frase já me parece racista. E eu já a ouvi dizer. Muito mais no contexto em que foi inserida. Basta ser preto, que já é uma pessoa de estatuto inferior e que a pessoa nem sequer tolera conversar com pretos na sua vida. Mesmo não vendo, que não deixa de ser curioso, mas pronto. E então... Essa frase sim já me parece ser racista. Agora, por exemplo, alguém chegar, então preto, como é que estás? Então branco, como é que estás? Ninguém está a insultar ninguém, propriamente. Quer dizer, estão apenas a dizer algo para todos os efeitos. É, como é lógico, depende da forma, depende do tom com que se diz as coisas. Mas eu acho que dizer ao preto ou ao branco não é algo assim tão. Não é algo assim tão. tão grave. Embora, é como eu digo, depende do tom em que se recorre a esse... esse vocabulário. É, mas é como, mas é como eu digo, quer no desporto, quer no geral, eu acho que não é assim, algo assim de tão grave que se possa considerar racismo. Racismo é uma coisa muito mais séria do que aquilo que as pessoas fazem neste momento. Para mim, o racismo é uma situação muito complicada. Começa por ser uma coisa inconcebível, porque somos todos seres humanos, brancos, pretos, amarelos. Já tivemos aqui essa conversa quando falámos dos Estados Unidos da América. E foi, já agora, foi por causa disso que eu me lembrei de trazer este tema hoje. Há uma parte em que Joaquim fala do racismo. O racismo existe em todas as raças, inclusive de preto para preto, também há racismo, porque a etnia é diferente e eles são mais graves no racismo do que propriamente dito o branco com o preto, ou vice-versa. Mesmo nos brancos, lembremos-nos do Hitler, que abafou, provocou aquele holocausto mundial, precisamente baseado numa ideia que ele tinha, que era o racismo. Só a raça ariana, que ele, sim senhor, que era a única, porque o resto não prestava. Mas isso são tudo fatores aproveitados para outras intenções. Não é verdadeiramente pelo racismo em si, mas sim para aproveitamento. No branco, o branco, ao escravizar outro branco, não está a fazer racismo para diversas situações. O racismo não existe. Existe, sim, na mentalidade de alguns indivíduos que, para se aproveitarem e julgarem-se superiores a outros, então usam essas palavras, esses argumentos. Eu, há uns tempos, até foi num convívio de aniversário, ouvi um tio meu, e o Joaquim acho que também concordou, e disse basicamente a mesma coisa. E falou agora nisso. Que quem é mais racista mesmo todos são os pretos, uns com os outros. E ele estava na guerra, em Angola, e viu à frente dele como é que aquilo era, uns com os outros. Mesmo, e porquê é que isso acontece? Mesmo ainda hoje, nós vemos nesses países africanos, eles andam a porra e a massa uns com os outros. Isso, e há décadas. Há centenas de anos, ou há milhares de anos. Sim, mas... E porquê? Lá está, há os interesses e há sempre um motivo de exploração. Se nós formos a ver dos tempos primeiros, dos tempos primitivos, a Europa foi invadida por gente de todo lado. Portanto, se nós quisermos falar, por exemplo, aqui no caso específico da Europa, uns são portugueses, outros são espanhóis, outros são aquilo, são aquilo. Mas intrinsecamente, verdadeiramente, nós somos uma mistura. Nós aqui em Portugal, quantos somos? Eram os celtiberos, eram os alanos, eram os visigodos, eram os mouros, sei lá. E o que ficou cá? O que ficou cá foi umas sementes de todas essas raças. Nos Estados Unidos chama-se o melting pot. O pote onde junta-se a mistura toda. E na França? Na França aconteceu a mesma coisa. A Inglaterra, a própria Inglaterra, também foram os povos do continente para a ilha, também uma mistura bretões, normandos, isto e aquilo. Os normandos que vieram por aí abaixo, lá das estepes frias, lá das Escandinávias, essa coisa toda. Também invadiram a Alemanha, invadiram a França, a Inglaterra. Portanto, isto ao fim e ao cabo. Estar a falar de racismo puro e simplesmente pelo racismo, não. O que há é uma luta entre classes e entre pessoas. Mais nada. Racismo foi o nome que lhe quiseram dar, mas está mal aplicado nesta situação. Não é pelas palavras. Falou aí do quando um branco obriga um outro branco a trabalhar demais, a escravizar. Isso é escravatura. Mas lá vou voltar a falar da novela Gabriela. Lá os empregados são todos pretos. Era racismo. Se fossem tão de brancos, era normal. Mas como são pretos, já são racistas. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que mais palavras. O racismo vê-se com gestos, com atos. E eu sou racista se ao abrir a porta aparecer-me o Carlos, eu deixo entrar. Mas se me aparecer um preto à frente, já não deixo porque é preto. Isso é racismo. Agora estar a chamar preto a um preto, ou estar, mesmo em tom de brilho, por exemplo, pode dizer que em vez de ser preto, aliás, se fôssemos rigorosos, nem era preto, nem negrinho. Aliás, quando andava na faculdade, um amigo meu disse-me logo no primeiro segundo ano que discriminação não era chamar preto a um preto, era chamar negro. Porque ao dizer o negro, era como se estivesse a tratar como se fosse um doentinho. O negro estar ali na proteçãozinha. E se fôssemos rigorosos, nem chamávamos preto, era castanho. Porque eles não são... Exato. Não era, eles não são pretos, são castanho. Assim como de raça amarela, eles também não são amarelos. Sim, as pessoas não são isso propriamente não... amarelos ao nascer. Isso foi o que o nome... São nomes que surgiram. Que surgiram. Agora, o que eu ia perguntar era... O racismo não se vê só, sobretudo com gestos e não com palavras. Não há um exagero naquilo que se ouviu no texto. Não há um exagero. De, agora não se pode dizer nada a um pretinho, coitadinho. O preto pode fazer o que quiser. Não é? Dei ali exemplo de dois exemplos de, que fizeram o que lhes apetecia. Um nos carros, outro no futebol. Eram as provocações, eram os acidentes, provocavam tudo, não lhes aconteceu nada. Mas se um branco lhe dissesse alguma coisa, ai Jesus, mas, quer dizer, era de... Era o racismo ao contrário para o ponto de vista branco. Porque... Bastava haver o fascismo a defender uma das raças. Quando, no fim de contas, eles estavam em guerra um com o outro, não por terem brancos ou pretos e pretos ou diabo, eles estavam pura e simplesmente devido às suas divergências futebolísticas. Mas nada. E classe futebolista. Agora, de raças. Isso foi... aos aproveitamentos. E outra coisa, é que este texto foi escrito em fevereiro e eu falo ali no John Terry, que na altura tinha sido recente, não havia castigo. Houve agora castigo e ele foi castigado. Pois. A Federação ignorou, mas depois o Tribunal, não sei o que, lá do Desporto, decidiu castigá-lo porque achou provado, não sei o que. Não há provas de nada. Há um que disse uma coisa, outro disse outra. Mas sabe, quando a coisa é provada, sem saber que foi dito e que, com aquelas intenções mesmo de achincalhar, de enxovalhar, de inferiorizar, aí isso é muito bem que se castiga. Mas cá está, mas há uma diferença entre inferiorizar a raça ou inferiorizar, naquele momento, o indivíduo. Mas, neste caso específico, eram por ser raças diferentes. Se fossem dois brancos. Não, nem sequer tinha havido processo. Nem havia processo. Pois. As palavras até podem ser as mesmas. As mesmas. Mas, como eram entre dois brancos, é normal. Cá está, é por isso que eu digo. Quando acusar uma pessoa de racismo é preciso muito mais do que um caso específico. Claro. Muito mais, é preciso muito mais do que um caso. Uma pessoa, eu conheço pessoas que são racistas. Mas são racistas, por exemplo, não suportarem ciganos. Outro caso. Que não tem nada a ver com olha, agora deixa eu dizer. Isso é generalizar. Eu tenho uma colega de trabalho que já lhe dei na cara, pensa que eu estou a brincar, mas outras muitas vezes na cabeça. Não, mas se há uma pessoa cigana, ela não quer saber, quer é a distância. Porque uma vez houve um que se chateou com o pai e é tão comum fez a geneira, todos são assim. Porque, lá está, eu ali onde moro há lá um bairro social e há lá muitos ciganos. E eu digo sinceramente, no meio daquela gentinha toda, há muita gente boa e também muita gente que não presta. Mas também na parte de... Sem ser se calhar encontram lá gente melhor do que por baixo do seu prédio. Nos outros prédios, que não são bairros sociais, acontecem muitas coisas, muitas situações, muitas vezes muito mais graves do que as ditas feitas pelos ciganos. Cigano criou uma fama e é natural. Tudo se agarrou. Ah, pai cigano. E se acontecer alguma coisa num desses prédios, ou até no seu, que nem mora nenhum cigano, a culpa vai ser dos ciganos. Vão logo dizer que a culpa é deles. É logo. Há um roubo qualquer. Ah, isso foram os ciganos. Isso é aquilo. Ah, isso foram os ciganos. Criou-se essa mentalidade. Aí está mal. Lá voltamos, isso nós não também, são palavras, isso são gestos. Lá voltamos nós. Está, mas isso, esse racismo, porque para todos os efeitos a raça cigana é uma raça, é uma etnia, não é? E, portanto, a etnia, digamos que é quase como uma sub-raça, mas não deixa de ser uma diferença. E no caso dos ciganos, acabou por tornar algo muito, muito notório, porque há um estilo de vida, para além de mais, associado ao tom de pele e tudo mais, portanto, enfim, e não só, mas enfim. Mas quer dizer, mas fala-se muito mais, mas eu acho que se fala muito mais porque, como é que é dizer, o preto hoje também... Não sei explicar. Eu acho que há... Que há essas duas discriminações e, no caso dos ciganos, parece muito mais racismo do que nos pretos. Porque hoje em dia... Aliás, Também há muitos pretos que fazem isso. Tal como também há muitos gigantes que são racistas. Também há muitos pretos que fazem festas de pretos e não querem brancos lá. Não, eles têm uma... Fecham o seu círculo. Têm a cultura deles, os ciganos têm a cultura deles, e é difícil nós entrarmos naquele meio. Sim, mas, por exemplo, se um branco quiser entrar, não é? À partida, o mais provável é que não seja bem aceito. À partida, não é? Um preto que não seja conhecido... Também não é. Pode entrar. Por regra, eles... É um amigo de um amigo, mas se o amigo deles ser um branco, vai sempre ver aquele olhar... Isso acontece muitas vezes, não digo vai sempre, mas acontece muitas vezes. E eu já tive a oportunidade de presenciar isso. Por exemplo, já me aconteceu, namorava, aliás, um amigo namorava com uma rapariga branca. Cada vez que havia pessoas de cor preta que se chegavam a ele e viam que eu tinha uma namorada branca, ficava, é branca. Pô. Nós que falamos muito também de música. Também é racismo isso. Nós hoje que falamos muito de música, sobretudo nos Estados Unidos, quando os grupos de hip hop são quase todos pretos. Quando querem entrar lá um branco, é um problema. Não é. É o branco, não presta, não serve para isto. Nem sequer dá uma oportunidade, não presta. Nos blues, essa coisa toda, é difícil. Aqueles bairros, naqueles bairros. Agora, outra coisa. Ultimamente, desde o desmembramento do leste, começamos a ser invadidos por essas pessoas que vieram à procura de vida, como nós temos ido. Os portugueses também têm ido por esse mundo emigrado à procura de melhor vida. E eles fizeram a mesma coisa. Mas quando apareceram esses do leste, ucranianos, não sei o que e tal, começou a acontecer, porque meia dúzia deles não se portarem tão bem, começou logo a haver a fama que os do leste eram assim. Quando muita gente que vem de lá é ótima gente, são gente como nós, com as mesmas capacidades, ou até superiores, muitas vezes. Mas lá está. Cria-se a fama, depois... Quantos é tudo... e quantos? Ucranianos e moldavos chegam cá com muito mais qualificações e cabeça que nós, e depois são relegados. Mas aí é mais uma questão de xenofobia do que de racismo. É, vai tudo junto. Vai dar tudo junto. Mas sim, vai dar o mesmo. Xenofobia todos... e racismo... Juntos ficam quase iguais. Ora bom, Joaquim, vamos para as pedidas, que ainda vamos ter música a seguir, faça o favor. Ora bem, espero que esta conversa continue a agradar, penso eu, a todos. Despeço-me e até à próxima semana. Eu também já falei muito hoje, até comecei a tossir a minha garganta, até dia 14, acho eu. É 14, não é? É 14. É. O Carlos tinha duas escolhas musicais, agora há de preferir uma delas. Eu estava aqui a ver se conseguia dar aqui a volta à situação para escolher uma ou outra que não tivesse dito. Afinal, eu tinha três. Mas não. Só tinha mesmo duas. Vou escolher uma que não é ser racista e acho que até é uma música muito bem construída. Ela é pequenina. É do Duarte Mendes. A música chama-se Lágrima de Preta. E para todos os efeitos, esta música só demonstra que não há motivo para haver essa questão racial. Até para mim, e acho que estarão de acordo comigo, para mim, o que essas mudanças existem só por um motivo. Questões climatéricas. Ou seja, como é lógico, em África, sendo um tempo mais quente, há sempre uma necessidade de... Há sempre uma maior necessidade de, digamos, da pele se proteger. E daí a pigmentação sempre ser muito maior. Tal como acontece com... Quanto menos são mais brancos, porque a pele não necessita tanta pigmentação, e por aí adiante. Portanto, isto entre brancos e pretos foi o que mais se falou hoje, e por isso eu escolhi a música Lágrima de Preta do Duarte Mendes, para ouvirmos então agora. O mais chega, se não estou em erro, agora estou-me a recordar, penso que seja esta, um poema do... Rómulo de Carvalho, penso eu que seja essa Lágrima de Preta. Exatamente isso. Encontrei-me um preto que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar. Porque, como sabem, o Rómulo de Carvalho era um grande cientista. E, apesar disso tudo, era também um grande poeta. E inseriu as duas situações nesta letra. As duas vertentes. Exato. Então, adeus. Vamos ouvir então. Duarte Mendes, com a Lágrima de Preta. Até para a semana. Encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar.